Capão Redondo, Zona Sul, banca alto padrão. JR é meu vulgo, tráfico de informação com os preto eficaz. As notas vem e vai, eu pego minha parte, faço a partilha e jaz. Uma BM estremece, é estouro, né zica? Uma Harley importado é coisa de artista. Eu vou de 660, veloz eficaz. Pra mim é a melhor de série que leva e traz. A noite cai, luxura que exala quem fecha comigo no pode. Quem é não se esconde, eu tiro direto da fonte. Quem é o nome? Blood é o nome, DJ Squid. As Magnum 380 dos beats. Aff. Quem tá fechado comigo é o chefe vagabundo da Sabin JR. Não estresse, minha casa é sua casa. Então são mais de 5 milhões de mano. Vinde a rapa, parça. Vou estourar, se pá ou truta, cê não acredita. A entrada pela porta da frente não tem saída. Bem-vindo à La Máfia. É só o Zika, SP, é a selva que habita os terroristas. De captivo eu capto na captura de um cash. Lucrativo eu tô na tour, correndo igual flash. Pouca ideia até mesmo, porque eu tô de passagem. Tive noite de glória e na volta a abordagem. Tem coragem, fala mesmo, tio cola. Por cédulas no placo de 50 mil dólar. Não cola a 220 na marginal. Luz requinte fascinante, o Invicto original. O Al daquele jeito perfumado que elas gostam. Nem preciso perguntar, porque eu sei qual que é a resposta. Conta nota e não história, é só vitória. Preto louco, investimento pessoal pra não viver só de troco. Não. Vou estourar, se pá ou truta, cê não acredita. A entrada pela porta da frente não tem saída. Bem-vindo à La Máfia. É só o Zika, SP, é a selva que habita os terroristas. Vou estourar no Blunt, Kush, Skunk com as gatas no raspante. Na praia aqui do sul, clima bom, tudo azul, nas pistas R1. Olha lá, tá passando, era o bonde da Juju, Red Bull e Bucanos. Os meninos tão buscando um conforto, 18 no pescoço, olhar de perigoso. Nós manda no pé do morro, se quer paz eu quero em dobro, mas não mete o louco. Sem problema, só fica relax. Fazer um trap, ver a coroa no triplex. Botando as notas com meus truta aqui da leste. Se você não deve, firmão, fica leve. Liga o bitrinho, passa a caminhada. Salve Casa Verde, marginal espraiada. Vou apertar, mas não vou acender agora. Nós tá no corre e só Deus sabe a minha hora. Se pá ou truta, cê não acredita. A entrada pela porta da frente não tem saída. Bem-vindo à La Máfia. É só o Zika, SP, é a selva que habita os terroristas. Vou estourar.